Ouvi, ó chefes, a voz do Senhor, que clama em meio à nossa dor, aborrecendo o mal, buscando o bem. Levanta, Senhor, o nosso além. Tu és a luz, Senhor. Em trevas és nosso farol. Renova em nós teu amor e traz justiça ao nosso sol. As vozes que gritam clamam por paz, mas em teu nome, Senhor, a verdade faz. Transforma nossas obras, purifica o coração, que em ti, Senhor, haja salvação. Tu és a luz, e traz justiça ao nosso sol. Cheio do teu Espírito, anunciamos a transgressão, que a justiça, Senhor, se estabeleça, e em ti encontramos a salvação. Tu és a luz, Senhor. Em trevas és nosso farol. Renova em nós teu amor e traz justiça ao nosso sol. Tu és a luz, português e worship, Senhor. A cozinha e torteia. Em trevas és nosso farol. Renova em nós teu amor, teu amor, e traz justiça ao nosso sol.